andar é só de carrinho. Faz aquele ando um bocado, nem que seja um bocadinho. Quando estou à tua beira, no teu olhar vejo um brilho. Quero te agradecer pelo que fizeste a meu filho. Quando ele era pequenino, tive que ser operado. Depois eu fiz-te um pedido e depressa ficou curado. Não há outra coisa, senhora, que eu te quero dizer. Sei que tens bom coração e não te vais ofender. Tanta criança no mundo com a fome está a morrer. Se tu quiseres num segundo, a todos dás de comer. Vão-me embora, ó senhora, ó senhora do Sameiro, beleza de Portugal, rainha do mundo inteiro. Com esta frase eu termino, é minha prece final. Dai saúde aos doentinhos e abençoai Portugal. Com esta frase eu termino, é minha prece final. Dai saúde aos doentinhos e abençoai Portugal. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Saudades eu tenho do teu sorriso, ai que saudades eu tenho da tua cor. Tantas saudades para mim são um aviso, mais que saudades é de certo um grande amor. Quando chegar eu nem paro na estação, quando chegar eu corro para te abraçar. Quero que chegue bem depressa este verão, que eu ando louco por te ver e te beijar. Quero vê-la cá vir, quero ver o seu rosto, quero vê-la sorrir. Quando chegar agosto, quero vê-la cá vir, quero ver o seu rosto, quero vê-la sorrir. Quando chegar agosto, quero vê-la sorrir, quero ver o seu rosto, quero vê-la cá vir. Quando chegar agosto. Saudades eu tenho do teu carinho, do teu calor, do brilho do teu olhar. Sinto saudades de te ver, pele morninha, ir ter contigo à fonte pela tardinha. Quero vê-la cá vir, quero ver o seu rosto, quero vê-la sorrir. Quando chegar agosto, quero vê-la cá vir, quero ver o seu rosto, quero vê-la sorrir. Quando chegar agosto, quero vê-la sorrir, quero ver o seu rosto, quero vê-la cá vir. Quando chegar agosto. Ai que saudades de sentir o teu perfume,

glücklich wären. Reiß die Zorn, jetzt ist bald Schluss. Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Ora, muito bem, são 18 horas e 9 minutos. Cá estou eu então com a minha receita da avó. Tem pelo nome, é um bolo, muito bom, muito saudável, que é biscoito da Teixeira. Ora então, vamos pegar numa terrina, para onde vamos mexer e preparar o bolo. temos o forno ligado para estar mais ou menos a 180 graus e estar quente para quando for meter o bolo. Ora então, vamos pegar meio quilo de açúcar louro e deitamos dentro da terrina. Pegamos em meio quilo de farinha de trigo, de fermento, e deitamos dentro da terrina. Pegamos em dois ovos, metemos inteiros, partidos, dentro da terrina. Uma pitadinha de sal, três aranhas de sal, também lá dentro. Um copo, mais ou menos um copo e meio, daqueles de bebemos o vinho, depende da quantidade, de água morna. Deitamos dentro da terrina. Pomos uma colherinha, das de café, de chá, cheia de café em pó. Deitamos dentro da terrina. Uma colherinha de café de canela, deitamos dentro da terrina também. Uma raspa de limão, deitamos dentro da terrina. Ora então, um bocadinho de fermento, de levura, se quiserem pôr em pó, e pomos dentro da terrina. E então vamos mexer isso tudo até que fique bastante, mas mexer à mão. Eu mexo sempre à mão, fica mais saboroso. Então mexemos à mão, tudo bem mexidinho, em água morna, não esqueça, em um copo e pouco, mais ou menos. E tudo bem mexido até que fique bolhas na croa daquela massa. Tem que ficar umas bolhinhas, mexer sempre até que fique umas bolhinhas. E então, de seguida, tem uma forma untada, normalmente, sobre o compridinho, e bom, untá-la de manteiga e polvilhá-la com um bocadinho de farinha para ela não colar o bolo. E então deito, depois da massa estar com aquelas bolhinhas na croa, bem mexido, com um garfo ou com uma batedeirinha de mão, de mexer as claras, também pode ser, mas normalmente com um garfo fica bem. Então, de seguida, metem na forma untada e deitam lá a massa. E faz para ela ficar bem espalhadinha na forma. E metem ao forno. Durante 30 minutos, depois vão vendo com uma palheirinha, vão ver se ele vai cozer. 30 minutos, ele está mais ou menos cozido. Mas no meio, vocês pegam e vão ver com um palito dos dentes, chusso, se vier seco, está pronto o bolo. Pronto, está pronto para comer. E um bom apetite. E até já. E vamos à música. Há maior dor que a dor de um imigrante quando me deixa o seu país. A casa na serra, a mulher que ama, amigos e tudo o que o faz feliz. Levando na bagagem uma mão cheia de sonhos que ele vai realizar. Mas no pensamento, sua força, seu alento é saber que vai voltar. Bendito sejas tu, meu Portugal. Já corri o mundo, não há igual. País abençoado, de sol, de lindas praias, da ternura e da amizade. Das lindas mulheres, dos campos verdejantes que nos matam de saudade. País distante é um imigrante com saudade eterna do seu lar. Um ano a trabalhar, sempre a desejar, um mês de agosto para regressar. Tem na sua ideia a estação, o comboio que sempre traz de volta.

quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim, tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Se o meu destino é assim, tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Se o meu destino é assim, tão negro, negro, negro, negro, a culpa não é tua. Se o meu destino é assim, tão negro. Meu Portugal querido, suave gente, há suave pátria. Teu coração amigo salvou minha vida e eu dou-te graças. Meu Portugal querido, há suave gente, há suave pátria. Teu coração amigo salvou minha vida e eu dou-te graças. Perdida a minha fé, perdido o ser amado, senti-me enlouquecer ao ver-me abandonado. Ao álcool me entreguei para tentar esquecê-la, até que me arrastei, nada me na descrença. Meu Portugal querido, amo suave gente, amo suave pátria. Teu coração amigo salvou minha vida e eu dou-te graças. Meu Portugal querido, amo suave gente, amo suave pátria. Teu coração amigo salvou minha vida e eu dou-te graça. E naquele negro mar de verdes luzes falsas, buscava sem cessar alguém que me ajudara. Sozinho me encontrei e só se aproximavam os cegos como eu, que também tropeçavam. Meu Portugal querido, tão suave gente, tão suave pátria. Teu coração amigo salvou minha vida e eu dou-te graças. Meu Portugal querido, tão suave gente, tão suave pátria. Teu coração amigo salvou minha vida e eu dou-te Jesus, que lá vou eu. Encontrei o meu amor, ai Jesus, que lá vou eu. Ora trus, trus, trus, ora cá estás, estás. Ora trus, trus, trus, ora cá estás, estás. Ora chega, chega, chega, ora a beda lá para trás. Ora chega, chega, chega, ora a beda lá para trás. Indo eu, a caminho de Viseu. Indo eu, a caminho de Viseu. Escorreguei, torci um pé, ai que tanto me doeu. Escorreguei, torci um pé, ai que tanto me doeu. Ora trus, trus, trus, ora tás, tás, tás. Ora trus, trus, trus, ora tás, tás, tás. Ora chega, chega, chega, ora a venda lá para trás. Ora chega, chega, chega, ora a venda lá para trás. Vindo eu da cidade de Viseu. Vindo eu da cidade de Viseu. Deixei lá o meu amor, o que bem me aborreceu. Deixei lá o meu amor, o que bem me aborreceu. Ora trus, trus, trus, ora trás, trás, trás. Ora trus, trus, trus, ora trás. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Saudades eu tenho do meu lugar. Ai, que saudades eu tenho de voltar. Tantas saudades o meu coração já pede. Tantas saudades para regressar. Quando chegar, eu nem paro, pois então. Quando chegar, quero os meus pais abraçar. Quero que chegue bem depressa este verão, do coração em Portugal quero estar. Ai, que saudades eu tenho deste cantinho, do seu calor, das tardes na tasquinha. Ai, que saudades do presunto e do verdinho. Ai, que saudades ir à fonte pela tardinha. Ai, que saudades lá dos bailes na aldeia. Ai, que saudades da luz da candeia. Ai, que saudades do dia da Romaria. Ai, que saudades da gente que já não vi. Muito bem, são 18 horas e 29 minutos. Espero que estejam a passar uma boa tarde